Forró Boys. Ei, meu Deus do céu! Essa é pra tomar cachaça, hein? Alô, Ronivon! É isso aí, Roger! Nós trupica, mas não cai! Já não quero mais brigar com essa mulher. Ela me bate, ela me xinga, ela judia. Estou cansado de fazer o que ela quer, só pra ver se a gente vive em harmonia. Eu vou levando tudo isso na cautela, mas ela insiste só em me mandar embora. Quebrou meu carro, jogou minha roupa fora. Dessa vez eu vou-me embora, juro que não volto atrás. Pode chorar, pode sofrer, eu vou levando a minha vida sem você. Vou afogar minha tristeza na cachaça. Se eu secar um litro, garçom, desce uma caixa. Pode chorar, pode sofrer, eu vou levar a minha vida sem você. Vou afogar minha tristeza na cachaça. Se eu secar um litro, garçom, desce uma caixa. Essa judia demais mesmo, viu? Ave Maria, só secando o litrão, hein? Uma mala história, Forró Boys. Eu vou levando tudo isso na cautela, mas ela insiste só em me mandar embora. Quebrou meu carro, jogou minha roupa fora. Dessa vez eu vou-me embora, juro que não volto atrás. Pode chorar, pode sofrer, eu vou levando a minha vida sem você. Vou afogar minha tristeza na cachaça. Se eu secar o lido, garçom, desce uma caixa. Pode chorar, pode sofrer, eu vou levar a minha vida sem você. Vou afogar minha tristeza na cachaça. Se eu secar o litro, garçom, desce uma caixa. Aô, mulher marvada, vem em mim, trem. Ai, Maria, só tá igual que eu tenho lá em casa, viu? Só judia deu, só judia deu.